baixinho, tu dizeres que gostas de mim. Quero ouvir, meu amor, mais baixinho, tu dizeres que gostas de mim. Quero ouvir com alguma emoção tudo aquilo que possas dizer. Quero ouvir, meu amor, a canção e depois em teus braços morrer. Quero ouvir, meu amor, a canção e depois em teus braços morrer. Quero ouvir sons divinos e sentir os teus lábios nos meus. Quero ouvir violinos como os anjos tocando no céu. Quero ouvir sons divinos e sentir os teus lábios nos meus. Quero ouvir violinos como os anjos tocando no céu. Quero rosas que darás perfumando tão loucos desejos, que sou tua, saberás na ternura que leva aos meus beijos. Que sou tua, saberás na ternura que leva aos meus beijos. E depois no salão, nossos corpos colados assim, sentirão a paixão deste amor que jamais terá fim. Sentirão a paixão deste amor que jamais terá fim. Quero ouvir sons divinos e sentir os teus lábios nos meus. Quero ouvir